Caros alunos, dando início ao curso de Designer de Sobrancelhas, na página 3, o nosso assunto inicial será sobre a história das sobrancelhas. As sobrancelhas também fazem parte do universo da moda. Devem ser de acordo com o formato de cada rosto. Porém, mesmo assim, muitas mulheres afinam ou engrossam as sobrancelhas apenas por estar na moda. Já faz muito tempo que as mulheres se preocupam em cuidar e mudar as sobrancelhas. E esta preocupação continua e cresce cada vez mais, apesar de muitas mulheres não se importarem com esse pequeno grande detalhe. Outras passam anos buscando as sobrancelhas perfeitas. Nos anos 20 e 30, a sobrancelha era bem fina. As mulheres raspavam os pelos e pintavam. A técnica deixava o olhar dramático e expressivo. Nos anos 40, a moda era usar um modelo bem arqueado, início largo e final mais fino. Nos anos 50, a sobrancelha se tornara um pouco mais larga e inicia-se a utilização da rena para camuflar as falhas existentes. Nos anos 70, a moda era sobrancelhas longas, bem aparadas e penteadas. Nos anos 80, a moda era usar a sobrancelha ao natural. Possuíam muita expressão pela quantidade de pelos. Esse tipo de sobrancelha ganhou mais força e destaque no mundo da moda. Nos anos 90, a preocupação com a sobrancelha ganhou menos importância, tendo outros destaques para a beleza da mulher. Dos anos 2000 até hoje, a sobrancelha se tornou sexy e voltou a ter muito destaque para a definição de beleza de cada mulher. Na página 6 de sua apostila, podemos verificar sobre a anatomia das sobrancelhas. As sobrancelhas são formadas por um alinhamento de pelos, constituindo uma barreira natural que protege os olhos do suor que possa escorrer da testa. Desta forma, anatomicamente, elas tenderão a ficar mais espessas para maior proteção, o que nem sempre as tornam harmoniosas, estaticamente falando. Percebendo-se também a importância das sobrancelhas na fisionomia, iniciou-se o procedimento de depilação das sobrancelhas e a cada década implanta-se uma moda diferente. As sobrancelhas são formadas por um alinhamento de aproximadamente 600 pelos, constituindo uma eficaz barreira natural, tem a função de fornecer sombra para os olhos e de outros irritantes que descem na testa. A colocação dos pelos é determinada pela quantidade de melanina. A eumelanina é responsável pelas cores castanho escuro, as fiomelaninas pelas cores amarelo avermelhado. Todo pelo contém os dois tipos de melanina, mas proporções variadas de uma pessoa para outra, o que explica as várias colocações das sobrancelhas. O pelo escuro tem mais melanina. Os pelos loiros e ruivos contêm variantes de melanina, nas quais existe ferro e enxofre. Já o pelo grisalho ocorre com um declínio na síntese de melanina. O pelo branco resulta do acúmulo de bolhas de ar na haste do pelo. Hoje a moda direciona-se às sobrancelhas naturais, sem regras rígidas para um formato específico, respeitando assim o formato do rosto e a personalidade para saber o formato ideal. Sendo assim, é muito importante que os profissionais que realizam o procedimento de delineamento de sobrancelhas saibam analisar estes fatores. Agora, nossa próxima abordagem será sobre o designer de sobrancelhas e poderá verificar na página 9 de sua apostila. Até pouco tempo atrás, limpar as sobrancelhas era algo tão comum que qualquer pessoa fazia. O processo era totalmente intuitivo e dependia do gosto de cada profissional. Hoje sabemos da importância da imagem pessoal, tanto para nós mesmos, autoestima, quanto para passar a imagem adequada para outros olhares. As partes mais marcantes em um rosto são as expressões, que são formadas pelos movimentos dos músculos. Entre eles, os mais expressivos são os olhos e sobrancelhas, seguidos do contorno facial. Logo percebemos o grande impacto que as sobrancelhas podem causar e quão importante passou a ser o profissional designer de sobrancelhas. O formato, comprimento e espessura tomam maiores significados em mãos habilidosas. O designer capacitado tem conhecimento teórico de linhas e formas, das proporções e habilidade manual para fazer a imagem adequada para cada cliente, e assim valorizar o formato do rosto e ressaltar pontos da personalidade, corrigir assimetrias e desproporcionalidades, trazendo beleza e harmonia. Como o objetivo atualmente é realçar o desenho natural e corrigir possíveis falhas, surgiu o profissional conhecido como designer de sobrancelhas. A finalidade de um designer de sobrancelhas é embelezar, transformar e corrigir o que está imperfeito, deixando assim o rosto mais bonito e harmonioso. A sobrancelha é considerada a moldura de um rosto. Esse tratamento estético facial é indicado para pessoas que nunca retiraram, para pessoas com formato das sobrancelhas errado ou feio e para as que querem apenas mantê-las bonitas e harmoniosas. A procura masculina por esse serviço também é muito grande. Na página 11, poderá verificar sobre a profissão de designer de sobrancelhas. Há muita técnica envolvida nesse processo. Veja algumas etapas desta atividade. É necessário estudar as proporções do rosto e fazer uma medição específica, utilizando equipamento apropriado e paquímetro, instrumento de medição preciso. Também é responsável pela cor da sobrancelha, utilizando técnicas de colorimetria, que é a ciência do estudo das cores, analisando suas divisões e misturas, cores que se anulam e se complementam, prevendo seus efeitos nos fios. Fica a seu cargo a depilação, utilizando técnicas como a pinça, cera ou a linha. Aplicação personalizada do desenho de sobrancelha, fazendo uso de diferentes métodos. Os temporários, como a rena, ou com maior durabilidade, como a micropigmentação ou microblends. Manutenção após a aplicação da técnica desejada, para conservar o visual. Correções necessárias, despigmentação ou alisamento das sobrancelhas. O designer de sobrancelhas tem um mercado em ascensão no Brasil, não só com as mulheres, pois os homens estão recorrendo cada vez mais a esses profissionais para melhorar sua imagem. O mercado da beleza no Brasil cresce de forma vertiginosa. Esta é uma boa garantia do potencial campo de trabalho neste ramo. Desempenhando um bom trabalho, estará conquistando uma clientela fiel, pois é necessário manter o designer da sobrancelha com manutenções periódicas. Os valores e ganhos, quando se trabalha como designer de sobrancelha, variam de acordo com o procedimento a ser realizado e dependem também do local de trabalho, clínicas de estética ou salões. Um bom profissional certamente ampliará seus conhecimentos para atender de forma satisfatória sua clientela. Conhecimentos que deverá ter para ser um bom profissional. Noções de anatomia facial. É imprescindível estudar a simetria do rosto. Higiene pessoal e com o equipamento. Fator essencial para não ter problemas futuros com sua clientela e para ganhar a confiança deles. Atendimento ao cliente. Noções básicas para poder dar um bom suporte aos seus fregueses. Fundamentos de marketing. Para conquistar seu espaço no mundo dos negócios e fidelizar clientes. Noções de fotografia, para registro de seus trabalhos e posterior divulgação. Visagismo, estudo das características físicas da pessoa para compor sua imagem. Caros alunos, estudaremos agora sobre as diferentes texturas de sobrancelha. Saiba identificar qual é o seu tipo e como cuidar dos fios e poderá acompanhar a partir da página 13 de sua apostila. Quem tem um folículo capilar fino, geralmente tem tendência a apresentar sobrancelhas bem apagadinhas. Para corrigi-las, a dica é a de pentear os fios na direção das têmporas, para cima e para o lado, e preencher levemente com um pouco de sombra da cor exata dos pelos. As sobrancelhas com este tipo de textura também podem exibir algumas falhas, e a melhor forma de disfarçá-las é com a ajuda de um pincel chanfrado e um pouco de sombra, simulando fios bem discretos nos espaços vazios. Agora, na página 14 de sua apostila, poderá verificar sobre os tipos de sobrancelhas. Muitas mulheres cometem erros ao tentar dar uma forma diferente à sua sobrancelha. Por isso, a seguir, iremos apresentar os tipos de sobrancelhas. Sobrancelhas retas. As sobrancelhas retas são as mais comuns entre as mulheres. Elas são consideradas sobrancelhas neutras. Sobrancelhas redondas. As sobrancelhas redondas dão um ar mais descontraído no rosto das mulheres. Sobrancelhas caídas. As sobrancelhas caídas geralmente transmitem um ar de tristeza. Se você tem esse tipo de sobrancelhas, não se preocupe. Você pode disfarçar esse ar de tristeza com sombras iluminadoras que dão um toque todo especial. Sobrancelhas arqueadas. As sobrancelhas arqueadas são charmosas ao mesmo tempo em que alguns desenhos animados têm um sinônimo de maldade. É perfeita para usar maquiagens fortes que realçam o olhar. Na página 15 ainda poderá ver para cada rosto um formato de sobrancelha como rosto quadrado. Se você tem um rosto quadrado, aposte em sobrancelhas levemente arqueadas na ponta. O ideal é ter sobrancelhas nesse estilo, mais angulosa, ou seja, retas com a curva mais acentuada na ponta. Rosto redondo. Por ter um rosto redondo, as sobrancelhas arqueadas dão mais harmonia para todo o rosto. As sobrancelhas arqueadas com um rosto redondo abrem mais os olhos e alongam o formato do rosto. Rosto comprido longo. Se o seu rosto é comprido longo, as sobrancelhas retas são as melhores aliadas para manter um equilíbrio em todo o rosto. Rosto oval. O oval geralmente combina com qualquer tipo de sobrancelha. Rosto triângulo invertido. Para quem tem um rosto do tipo triangular invertido, a sobrancelha deve ser levemente arqueada e comprida. Dessa forma, é possível suavizar os traços do rosto. Rosto coração. Aposte em sobrancelhas arredondadas. Rosto diamante. A sobrancelha deve ser levemente arqueada e angulosa. Dessa forma, é possível suavizar os traços do rosto. Na página 18, estudaremos sobre os melhores tipos de sobrancelhas para diferentes tipos de olhos. Olhos pequenos. Se os olhos são pequenos, o melhor é sempre manter a parte de baixo da sobrancelha limpa, sem excessos. Isso faz levantar o olhar. Olhos separados. Para quem tem os olhos separados demais, o melhor é evitar o tipo de sobrancelhas arqueadas. Olhos grandes. Para as mulheres com os olhos grandes, o ideal é manter a sobrancelha mais grossa. Assim disfarça mais os olhos. Quanto mais afinar as sobrancelhas, mais os olhos aparentam ser maiores. Olhos juntos. Para dar um aspecto mais separado, podem tentar diminuir um pouco a parte interna das sobrancelhas. Mantenha sempre limpa a região entre uma sobrancelha e outra. Agora a nossa próxima abordagem será sobre as sobrancelhas e a cor da pele. E poderá verificar na página 19 de sua apostila. Morenas. O tom marrom escuro é o ideal para trazer leveza ao olhar e harmonia. Na micropigmentação, pode ser misturado até 2 tons e agulhas de espessuras diferentes para dar a maior naturalidade possível às sobrancelhas. Mulheres com esse tom de pele não costumam ter fios finos, mas deve haver a mistura de espessura de pelos para que fique equilibrado e longe do efeito carimbado. Loiras naturais. É indicado utilizar sombra marrom para conquistar o efeito preenchido, mesmo tendo os pelos mais claros ou puxados para o castanho médio. Na micropigmentação fio a fio, pode-se misturar até 2 tons para loiras, castanho médio e castanho claro. Ruivas. É indicado lápis de sobrancelha marrom acinzentado, que vai incorporar os fios da região de uma forma neutra. Em seguida, vale usar um lápis castanho médio por cima. Desta forma, a sobrancelha ficará natural, mais bonita e preenchida. Sobrancelha preta e pele clara. Para deixá-las mais harmônicas, é sugerido aplicar sombras com uma tonalidade de marrom escuro. Fuja do preto. Não é indicado nunca este tom, pois irá pesar demais no visual. No entanto, não é indicado também que o tom da sobrancelha seja idêntico aos fios. Deve ser 1 ou 2 tons mais escuros. Na página 21, estudaremos sobre o designer de sobrancelha com simetria facial. A simetria é uma qualidade da imagem na sua semelhança. Cada pessoa tem sua simetria e é exatamente por isso que copiar as sobrancelhas de qualquer pessoa pode ser um desastre. As sobrancelhas devem ser feitas para deixar o rosto em perfeita harmonia. Antes de realizar o designer de sobrancelhas, o ideal é que se faça uma avaliação para que, estudando o rosto, o desenho possa ser escolhido corretamente. Nessa análise, são observados os tamanhos do nariz e boca e formato do rosto. Depois de decidido o desenho, é realizado o design. Pessoas que têm a simetria do rosto bem longe do ideal geralmente apresentam queixos desproporcionais ao resto da face, uma mandíbula menos marcada ou mesmo a ausência de um contorno que defina o rosto perfeitamente. E é para resolver esses casos que entra a cirurgia plástica. Uma face perfeitamente equilibrada apresenta a medida do comprimento do rosto aproximadamente 1,5 vezes superior à medida da largura. Mas o cálculo não para por aí. A face também é dividida em três segmentos, desde a linha dos cabelos, na testa, até um ponto bem no meio dos olhos, do meio dos olhos, até a parte inferior do nariz e dessa posição até o queixo, que devem ter medidas semelhantes. Por último, um rosto perfeito também deve ter a orelha do mesmo tamanho que o comprimento do nariz, e a largura de cada um dos olhos deve ter a mesma medida que o espaço existente entre eles. Agora na página 24 de sua apostila. O próximo tema a ser estudado será sobre os materiais utilizados para fazer o designer de sobrancelhas. Os materiais utilizados pelos designers de sobrancelhas são paquímetro, pinça ponta chanfrada diagonal, pinça ponta fina, pinça bisturi silver, pinça com luz, tesoura para sobrancelha ponta reta, pente de sobrancelha, escova e pente, caixa de palito de manicure, máscara de cílios incolor, caixa de máscaras descartáveis, kit rena castanho médio, caixa de luvas de vinil ou latex descartáveis, rolo de papel descartável para marca, rolo de algodão hidrófilo pequeno, pincel chanfrado para sombra, coloração para sobrancelhas e cílios, oxidante 3%, borrifador pequeno com álcool, borrifador pequeno para água, espelho de mão, sombra marrom para sobrancelhas, demaquilante ou tônico de limpeza facial, dapen de vidro, lápis dermatográfico preto, caneta em gel branca, linha branca 100% poliéster, conta gotas. Agora, verificando na página 34, estudaremos sobre o uso do paquímetro no design da sobrancelha. Existem várias formas de se medir com um paquímetro. Também tem algumas técnicas que utilizam réguas flexíveis ou outros tipos de ferramentas na hora da medição. Claro que não estão erradas, mas particularmente o mais preciso, o que lhe trará um melhor resultado, é o paquímetro, que além de ser mais exato, é uma forma de medida universal. Em sua apostila poderá verificar um passo a passo para utilizar o paquímetro para realizar o designer da sobrancelha. Agora na página 36 de sua apostila, poderá verificar através de um passo a passo como medir a sobrancelha sem paquímetro. Agora a nossa próxima abordagem será sobre a modelagem com pincel e poderá verificar na página 39 de sua apostila. A sobrancelha é um dos principais detalhes para valorizar o rosto. Um ou dois pelos removidos no lugar errado podem mudar a sua expressão ou deixar falhas que demoraram a desaparecer, já que os pelos da região crescem mais devagar. A pinça deve ser utilizada para remover os pelos que estão fora do desenho natural da sobrancelha. As pinças com ponta larga e quadrada são ideais para pelos curtos e grossos. Já as funiladas e com formato inclinado garantem a remoção com mais precisão. As de ponta fina são ótimas para fios finos, curtos e delicados. Em sua apostila, a partir da página 40, poderá verificar sobre a modelagem com cera. As sobrancelhas marcam a expressão do nosso rosto e uma depilação errada pode mudar a nossa aparência, sendo essencial cuidá-las. A maioria das pessoas que depila sobrancelhas em casa usa pinças para fazê-lo, julgando que é o jeito mais simples de tirar os pelinhos. O uso de cera em casa é muito fácil e não requer muitos utensílios. Em sua apostila poderá verificar um passo a passo de como realizar a sobrancelha com o uso da cera. Na página 27, estudaremos sobre o método da modelagem com linha. Usar uma linha de algodão vai evitar que os pelos da sobrancelha se quebrem enquanto você tenta arrancá-los. Essa linha tende a pegar os pelos de forma mais eficiente do que a linha sintética. É melhor usar linha de costura para que esse procedimento, pois o fio dental e o barbante não serão tão eficazes quanto ela. Na página 45 de sua apostila, poderá ver um passo a passo de como modelar a sobrancelha com linha. Lista de materiais necessários para depilar a sobrancelha com linha. 35 cm de linha de costura de algodão. Uma escova para sobrancelhas. Uma tesourinha. Lápis para sobrancelhas. Gel de aloe vera ou uma bolsa de gelo. Bastante conhecida nos países do Oriente Médio, a depilação com linha é uma técnica indicada para eliminar todos os pelos, principalmente os da região do rosto. Também conhecida por depilação com fio ou depilação egípcia. O procedimento é realizado com uma linha fina de costura 100% algodão. A depilação com linha tem a capacidade de remover os pelos pela raiz, por meio de entrelaçamento das linhas com o pelo. Como diferencial, a técnica promete eliminar até pelos mais finos e difíceis de serem removidos. A técnica é dolorida, mas quem adepta garante que vale a pena sofrer um pouquinho. Vantagens e desvantagens da depilação com linha. Vantagens. Ativa a circulação do rosto. Pode ser utilizada durante e após procedimentos estéticos. Elimina células mortas. Não provoca flacidez ou queimaduras. Preserva a queratina natural da pele. É 100% higiênico e natural. Diminui e afina a produção dos pelos na região. Retira os pelos mais fininhos e curtos, eliminando toda a lanugem e deixando a pele lisinha. Evita pelos encravados. Não causa alergias. Não agride a pele. Evita manchas. Desvantagens. Difícil ser realizada em casa sozinha. As dores podem ser intensas, dependendo da sensibilidade de cada pessoa. Ainda neste contexto, na página 52, veremos sobre a depilação à linha e depilação à cera. As duas técnicas são eficazes e proporcionam uma depilação completa, removendo o pelo pela raiz. A diferença está na técnica. A depilação egípcia é realizada com alguns centímetros de linha e, no momento da depilação, proporciona uma espécie de esfoliação na área depilada. O atrito da linha com a pele remove os pelos e também auxilia na remoção das células mortas. Especialistas acrescentam que a depilação com linha tem o diferencial de enfraquecer os pelos e reduzir o seu crescimento. Por outro lado, a temperatura morna da cera dilata os poros e facilita sua extração com mais suavidade. O preço de ambas as técnicas também são similares. Cuidados após a depilação com linha. Após o procedimento, a pele pode ficar vermelha. Para evitar esta vermelhidão, devemos tomar alguns cuidados. Utilizar produtos de limpeza adequados. Evitar produtos cosméticos antes e após a depilação. Evitar exposição solar. Após a depilação, para refrescar e acalmar a pele, é indicado usar gel pós-depilatório.